como medir todo o amor de Deus? Como entender sem conhecer a dor? Os cravos que marcaram as mãos e a agonia da coroa de espinhos. Como viver sem antes o conhecer e desfrutar da graça que flui do seu amor e receber sem se doar, sem que eu tenha nada além do meu coração pra o entregar. Amor sem limites, amor incondicional, que encontrou motivos pra resgatar o que o pecado tirou de mim. Amor sem limites, amor incondicional, livrou-me da condenação, me tornando cativo do seu amor. Amor que restaura a alma angustiada, que encontrou motivos pra resgatar o que o pecado tirou de mim. Amor sem limites, amor incondicional, livrou-me da condenação, me tornando cativo